Havia dois tipos de gente em Israel: os que guardavam a aliança e os que não guardavam. E há dois tipos de crente: os que guardam a aliança do Senhor, os que vivem nesta aliança, os que querem um compromisso verdadeiro, fiel, genuíno, forte e intenso com Deus. Não querem só viver de reunião em reunião, e a gente vê isso na vida das pessoas. Quem quer uma aliança com Deus é quem quer crescer, quem quer estudar a palavra, quem quer ter compromisso, quem quer se tornar um discipulador, quem quer passar isso para outros. Meus amados, esse tipo de aliança nós precisamos ter com o Senhor, porque esta aliança com Deus vai gerar a próxima aliança. Qual é a próxima aliança? É a nossa aliança com o corpo de Cristo. Um homem que tem uma aliança verdadeira, genuína com Deus, ele começa a ter uma aliança com o corpo de Cristo. Quando nós celebramos lá em Porto Alegre nossos 25 anos, foi uma celebração com o corpo de Cristo, porque lá estavam os pastores que nos casaram, os nossos padrinhos, os irmãos que caminham conosco até hoje. Nossos padrinhos, hoje nós somos vizinhos, continuamos vivendo em alegria, em harmonia, amigos que foram feitos na nossa adolescência, com os quais nós crescemos. Como você falou, né, do Lelo, é seu amigo desde infância. Meus amados, nós precisamos ter esses amigos, esses irmãos de aliança, que não importa o temporal, não importa a tempestade, às vezes não importa nem o que nós fazemos. Quantas vezes eu errei na frente daqueles irmãos, quantas vezes eu falhei para com eles, às vezes falhei com a minha palavra, mas nada disso quebrou a aliança. Por quê? Porque quando nós temos uma aliança firme com Deus, nós começamos a ter uma aliança firme com os nossos irmãos. Aliança igual a da família. Da família, está aqui o meu filho, ele sabe, né, filhão, que eu tenho com ele uma aliança, mas eu tenho com os meus irmãos. O Sóstenes também sabe que eu tenho com ele uma aliança, porque o Senhor nos firmou e nos fez família. Meus amados, Deus não quer que nós sejamos apenas amigos, Deus quer que nós sejamos família uns dos outros. Nós fomos na casa do Fenício e da Vânia, esta semana. Sabe por quê? Porque nós somos família. Isso nós precisamos ser, amados, uns dos outros. Família de Deus, de quem Cristo, cabeça, nos faz família. Isto a igreja precisa aprender, reaprender, porque foi assim desde o princípio. Tem um texto em João, lá no Evangelho de João. Jesus estava pendurado na cruz. Soldados tinham deitado sortes das suas roupas, dos seus poucos pertences, repartiram as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram as sortes. E no versículo 25 de João 19, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleópas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava na cruz, encerrando a sua obra, consumando a sua obra, e Jesus viu. Jesus vincula duas pessoas ali, um discípulo e a sua mãe, né? Porque ele tinha interesse naquelas vidas, interesse em deixar o princípio de família, dizer: discípulo, esta de agora em diante é sua mãe, cuide dela, fiquem vinculados. E logo depois, na sequência, no capítulo 21, quando Jesus vai atrás dos seus discípulos, Jesus os reúne novamente e chama Simão e diz: Simão, se tu me amas, capítulo 21, apascenta os meus cordeiros, versículo 15. Isto é, Jesus coloca Simão perto dos cordeiros, dos cordeirinhos, das vidas, das pessoas. E essa tem que ser a nossa perspectiva. A segunda perspectiva de aliança é essa, que nos vincula uns aos outros.